tens por direito, Senhor, clama. Maior é a justiça do que a tua. Se eu pecar, que efeito vai ter? Diante da tua grandeza, eu reconheço e vejo. Oh, Senhor, eu olho aos céus, contemplo as nuvens, me perco em teus véus. Clamo a ti, meu Deus, em humildade, pois em teu amor eu encontro a verdade. Ninguém diz: onde está Deus que me fez? Clamamos por ti em meio à opressão, mas em tua ira há graça e compaixão. Teu juízo é certo, em ti espero, Senhor, Senhor. Teus ouvidos atentos à sinceridade, mesmo em meio ao clamor eu creio. Teu braço forte é minha segurança. Oh, Senhor, eu olho aos céus, contemplo as nuvens, me perco em teus véus. Clamo a ti, meu Deus, em humildade, pois em teu amor eu encontro a verdade.